É nós desse modelo, pois o meu Jesus diz pra eu ser luz no nevoeiro. Sempre de quebrada com meu fiel escudeiro, que me amou primeiro. Inspiração pra hoje eu poder falar com os parceiros. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Cristo pros becos dessa periva. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Jesus pros becos da periferia. Esse modelo é o jeito que tá constando. Tudo no teu nome, do seu jeito, nos teus planos. Tipo simples era, eu nem vi nos planos. Até porque não vim da aula de boutique pra malandro. Olha Jesus, eu tô de quebrada no beco mais escroto da city. Porque aprendi que contigo não há diferença, acepção não existe. A realidade de hoje é triste. Ninguém é melhor que ninguém, mas infelizmente você vale o que tem. Preferem os antigos costumes do que tua palavra. Só tu viver em um casulo e pensa que te agrada. Ó, papai, se não fosse pelos moleque da quebrada, esse som, esses beats pra mim não era nada. É nós desse modelo, pois o meu Jesus diz pra eu ser luz no nevoeiro. Sempre de quebrada com meu fiel escudeiro, que me amou primeiro. Inspiração pra hoje eu poder falar com os parceiros. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Cristo pros becos dessa periferia. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Jesus pros becos da periferia. E que nem Paulo que era Saulo, foi louco no meio dos loucos. Pro naipe de Jesus ainda foi pouco. Aí de quem questionasse a atitude do meu mestre. E hoje ainda existe quem nos preceitos padece. Oh, tua presença é demais, não precisa ficar guardando só pra mim. Me pergunto o que haverá nas minhas mãos no dia que chegar o grande fim. Mas como diz tua palavra, esses graveiros tremendo são testemunhos. Agora seguir depende de quem escuta. É nós desse modelo, pois o meu Jesus diz pra eu ser luz no nevoeiro. Sempre de quebrada com meu fiel escudeiro, que me amou primeiro. Inspiração pra hoje eu poder falar com os parceiros. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Cristo pros becos dessa periferia. Foca na proposta, se liga na ideia. Te encho da minha presença pra você ser luz nas trevas. E que assim seja, bora nesse clima. Leva a missão de Jesus pros becos da periferia.